O nosso e-mail, gente ouvinte, que você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com música. Ele reside em Ribeirão Preto, capital do chope, a capital do café. Ele está em sintonia com a nossa Rádio USP lá de Ribeirão Preto, em 107,9, e o nosso gentil ouvinte, senhor Fernando Galeno, da rua Saldanha Marinho. Ele quer ouvir com Caçulinha e seus músicos, do Mário Zan, a composição Festa na Roça, música esta tocada todos os anos nas festas juninas. Triractan, aqui o autêntico Triractan, em nossa passarela nostálgica. Em arranjo do Lírio Panicário, Triractan canta, em adaptação do João de Barro para o nosso idioma, Aqueles Olhos Verdes. Tudo isto para ele, o Ribeirão Pretano, o senhor Fernando Galeno, que está em nossa sintonia, quer ouvir ainda, em arranjo Zacarias, do saudoso Erivelto Martins, pai do Peri Ribeiro. Ele foi Espadalva de Oliveira. Erivelto Martins compôs, Nelson Gonçalves canta a composição Amigo. Em todo engano das

Ele reside na Avenida São Paulo, Vila Xavier, lá em Araraquara. O senhor Jair de Ângeles, que nesta manhã de domingo quer ouvir esta composição nossa de domínio público, aqui, um dos maiores tenores que a Itália já teve, o saudoso Beniamino Gili, defendendo, em belíssimo arranjo, Casinha Pequenina, ele cantando em português. Ainda para ele, o araraquarense Jair de Ângeles, da Vila Xavier, saudoso Francisco Alves compondo, Mário Reis, que foi em vida advogado, Mário Reis, cantor intimista, Mário Reis, com seu talento, Mário Reis, deixou um legado maravilhoso para nós em forma de repertório. Mário Reis defende Sofrer é da Vida. sofrer é da vida, eu já me convenci. Adeus, minha querida, não foi pra você que eu nasci. Sofrer é da vida, eu já me convenci. Adeus, minha querida, não foi pra você que eu nasci. Você tem boa conversa, mas não vai me tapear. Pode até fazer promessa, porque eu não torno a voltar. Você tem boa conversa, mas não vai me tapear. Pode até fazer promessa, porque eu não torno a voltar. Sofrer é da vida, eu já me convenci. Adeus, minha querida, não foi pra você que eu nasci. Sofrer é da vida, eu já me convenci. Adeus, minha querida, não foi pra você que eu nasci. Seu amor ninguém atura, quem me disse não mentiu. Você me fez uma jura que até então não cumpriu. Seu amor ninguém atura, quem me disse não mentiu. Você me fez uma jura que até então não cumpriu. É, se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas ela fica a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para mais um intervalo e na volta, em nossa passarela nostálgica, vão desfilar Carlos Galhardo, ele, Mário Reis e Inesita Balsu.